não pode tocar zabumba aqui. Não importa se você é patati, se você é patatá, não pode tocar zabumba aqui. Calma, calma, você escovou os dentes? Eu, hein? Tá bom, eu não vou tocar aqui não. Haha!